Lobo de aço, meu instinto, mano, é um arregaço. Um vírus contaminoso que te pega, mano, um abraço. Tomei um espaço na faculdade de mil grau. Inteligência humana no rap nacional. Caneta falha, não quer me ver articulado. Responsa de atitude, escrevo de dois recados. Corpo giro e alterado, sistema sanguíneo. Volume 4, mandato do rei nas grades do raciocínio. Seu perímetro, inquérito foi registrado. Tá nos arquivos do céu, sistema circuito fechado, monitorado. Por sete olhos eternais, cê vai pagar alto preço por tudo que aqui faz. O santo de madeira não livra sua pele. Ele só serve de enfeite na porta do IML. Desmascaro a mentira, mano, sem massagem. Eu sou censura pro inferno, aqui não tem pilantragem. Vai com tudo, eu disse que era problema. Agora sente a fita, é 3 mil volts na cena. Contundente e afiado, sempre na batalha. Bem-vindo ao campo de guerra que o anjo não paga. Sobrevivente no céu, eu sou mais um. Ouço correntes, clique e clac, vou derrubar mais um. O opressor que se levanta, vem comigo, parceiro, mostra quem é a banca. Extinto apetitoso, ré, não vim pra fazer banzé. Bote uma fé, não tem migué, nem piada de Barnabé. Não é ralé, pulverizando as canalice, as patifaria. R.A.P. é nacional, é da periferia. Extinto revolucionário, pro mal é terror. Tô no controle da missão do rolo compressor. Imunizado igual baratas de Hiroshima. Bomba atômica do inferno não nos extermina. Som agressivo, benéfico, que cura a ferida. O monster truck avassalador do rally da vida. Passar por cima é crente gangsta do rap, do estilo chaveado. Nós é ferrugem que corrói a engrenagem do pecado. E se tiver que dar fuga, as águas vão se abrir. Nem adianta vir atrás que o mar vai te engolir. Se sou um homem de Deus, ao contrário do que pensa, que desça fogo do céu, consuma tu e o seu 50. E tem quem tenta bater de frente e se arrebenta. Pra quem é zóio gordo, nós é spray de pimenta. Se é chegado e quer somar, rato na matata. É sem problema, tru, pode colar com a rapa. Pode vir com voodoo, com perfume tabu, com vinho tinto ofertado pro cavalo enxu. Sai pra lá, urubu, tranqueira, tribo fu. Cê não consegue me assustar nem se gritar bu. Sente o abraço do tamanduá, veneno da urutu. Nós é piton que te esmaga, te engole cru. Remédio bom que traz a cura, é xalabroso, é amargoso. Instinto apetitoso.